Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Jovem Vídeo Mesquita. Hello. Evandro de Freitas. Olá, jovens. Bruno Carvalho. Oi. E acabou as Olimpíadas. Na verdade, acabaram, né? Que acabaram ou acabou? Acabou-se. Acabou, pô. Se você falar acabaram, não quer dizer que não vai ter Olimpíada nunca mais? Não, mas acho que ele tá perguntando se Olimpíadas é singular ou plural. Isso. Isso é muito curioso, sabe por quê? Você fala que acabaram-se os Jogos Olímpicos. Isso. Mas Olimpíadas é singular. É no singular, né? É singular ou multiplayer? É, porque é um evento, né? Singular ou multiplayer. E o ônibus, os óculos. Os óculos é porque são dois, né? São duas bolas de vidro, né? Agora, você quer saber outra curiosidade? Calma aí, gente. Calma aí, que não terminou o momento português. Pasquale. Né? Professor Carvalho. Porque a Olimpíadas era um substantivo singular. Sim. Né? Ele era usado no singular. No entanto, depois da última reforma ortográfica que tivemos, que era para unificar, ou tentar unificar, né? Agora você pode usar Olimpíada no singular. Olha, Olimpíada. Agora eu posso, não vou ser mais preso a isso. E o lápis, Bruno? Não, lápis continua, não tem lápis. Um lápis. E dois lápises? Lápises? Dois lápises não existe, né? É igual, você pega dois ônibuses. E o vírus? Um vírus, dois vírus. Meu Deus do céu. Quantos que viram? Um vírus, muitos dois vírus. Vírus. Muitos vírus. Isso aí não é nem singular, nem plural, é mineiro mesmo. As Olimpíadas de 2024 já acabaram, né? O pessoal nem lembra mais das Olimpíadas. Tragédia. Aí. Que não, tá fazendo mó falta, pô. Não, isso pô, é um tá fato. Mesmo, hein? Eu tô até doente. Felipe adoeceu porque não acordou e teve um bom joguinho de vôlei pra prestigiar. Eu acordei com a luta de taekwondo às 7 horas da manhã, pô. O Evandro que é madrugueiro, hein, Evandro? 4 da manhã, o Evandro pô, acordando. Momentos. Teve um sábado aí de Olimpíada que eu acordei cedaço, sei lá, 5h30. E era 4 da tarde, eu tava na Olimpíada ainda, mano. Que delícia, hein, mano? Que bom demais. Pô, mano, é muito bom, velho. Melhor época. Deveria melhor ter. Época. Não deveria parar a Olimpíada nunca. Nunca. Pra caraca, sempre. Os atletas que se fodam, né? Não, podia ficar emendando, porque assim, os Jogos Olímpicos que a gente vê são os de verão. Isso. Aí tem os Jogos de Inverno. Todo ano deveria, e aí deveria ter os Jogos de Primavera, os Jogos de Outono, e ficar emendando. Pode ter estação. Equipe... Isso, e ser equipe diferente, entendeu? Tipo, no futebol, o Brasil não gosta de ficar mandando sub-23, então faz assim, joga o Masters, na Olimpíada de Inverno, joga os Masters, entendeu? Aí na de Verão, joga o sub-23. Não. Aí na de Outono, joga, pô, sei lá, o time principal. A Olimpíada de Inverno não precisa nem mexer nada, né? É só a gente se interessar pelos esportes. Agora, criar também de Primavera e de Outono é que é complicado. É, agora eu vou dizer, viu? Vou dizer, cara, de todos os esportes em relação ao Brasil, né? Porque assim, a gente vai lá e... Brasil em campo, né? Brasil vai disputar a medalha, não sei o quê. E aí, normalmente o que acontece é uma frustração. E aí a gente fica pistola. Só que é foda, a gente mal sabe de todas as dificuldades que esses atletas passaram pra chegarem, né, nas Olimpíadas e tentarem disputar com os melhores países do mundo que têm muito mais condições, né, de preparar esses atletas, né? E aí a gente fica meio pistola. Caraca, o Brasil perdeu de novo, não sei o quê. Cara... Só chegar nas Olimpíadas já é complicado. Imagina você disputar medalha. Essas 20 medalhas que vieram pro Brasil foram de muito valor, né? Inclusive financeiro, né? Porque houve uma discussão durante todo o período olímpico aí, que é tipo assim, a premiação por medalha, né? 350 mil por ouro, era um negócio assim, né? Isso, 350 mil individual, né? O ouro, a prata 210 mil. Aí tem um em grupo, né, que é até uma quantidade pequena de pessoas ali, é 700 mil por medalha de ouro e 420 mil por prata. E o coletivo, quando é mais de 6 ou 7 pessoas, ganha 1 milhão por ouro, 1 milhão e 50 mil por ouro e 630 mil pela prata. E o bronze também, né, o bronze tem um valor aqui. O bronze é 140 mil, tá? Então se você é um atleta individual, você ganha uma premiação, né, isso é uma premiação que o Brasil dá. Aí você fala assim, meu Deus, pra que esse negócio? Cara, é uma premiação, um reconhecimento. Todos os países premiam, não, né? E outra, não é que o Brasil paga. Não, é o Comitê Olímpico. Isso. Que paga. Brasileiro, no caso. Brasileiro, exatamente. Mas é o Comitê Olímpico. E aí antes tinha uma taxação, né? Um imposto lá. E aí de tanto as pessoas falaram assim, caraca, os atletas já se lascam o tempo todo. e ainda tem que pagar esse imposto do, sobre... É uma premiação. E aí saiu É porque eles pagavam imposto lá. Da mesma forma que qualquer... Pessoa paga imposto de renda. Trabalho, você paga imposto de renda, né? É, que nem você consegue na Mega Sena, você paga também imposto, né? No Big Brother você paga imposto. Tem toda essa parada. E pra esse lado, é simplesmente uma bonificação de trabalho mesmo, né? Que eles estão ganhando. Né? O trabalho deles é ser atleta. E é um prêmio pela performance deles como atleta. Aí eu discordo um pouco, sabe por quê? Só que é um negócio tão ínfimo perto do que é... Sabe quantas vezes que tem Olimpíada, que a gente falou, uma vez em 4 anos? E quantos atletas que vão conseguir fazer esse feito, que acho que é um atestamento ainda maior do quão... Por que eles merecem ficar com o dinheiro inteiro, né? É, porque é uma premiação de incentivo, né? Do que propriamente... Mas mais até do que isso, gente. Mais do que isso, para pensar o seguinte. O nosso trabalho, vamos supor, nós quatro aqui, o que a gente faz, seja o 99, seja outros trabalhos. A gente não tá representando nada do Brasil. O Brasil que exploda, é indiferente. Essas pessoas... estão indo para um outro país, uma competição, representar o Brasil. Então, não é só trabalho. Por isso que eu discordo um pouquinho do que o Felipe falou. Não é só trabalho. Não. Por dois motivos. Primeiro, porque o que eles estão fazendo... O Felipe falou o que acontece, porra. Eu sempre falei o que acontece, porra. Não tem opinião nenhuma imbuída ali, não. Não, mas por isso que eu tô dizendo que eu não concordo com esse argumento. Não é você, é com o argumento em si. Eu não tenho argumento nenhum. Felipe é foda, mano. O Felipe é desmerecendo. Felipe a favor de imposto, vagabundo. É, logo eu. Logo eu. Logo o Felipe, defensor de imposto. É. Exatamente, desprestigiando os nossos atletas aí. Falando que atleta não... Contra os esportes e defendendo imposto. Ai, ai, esse Felipe. Esse Felipe, viu? Mas deixa eu perguntar. Acho que eu tô ficando doente, é de difamação pública. Eu vou dizer o seguinte... Houve uma transformação na ginástica, né, cara? Como é legal acompanhar a ginástica olímpica, né? Não, houve transformação não. Sempre foi legal, não vem não. Não, é que agora o Brasil ganhou, aí todo mundo bate o olho. Isso, as pessoas prestam atenção. Porque o Brasil tá ganhando, cara. Mas assim, ginástica sempre foi legal desde a época dos Hipólitos lá, mano. Mas a gente tem um efeito mas é tipo assim, a dimensão que o Brasil chegou é completamente diferente daquela época. Sim, com certeza. Sim. É porque a gente tem um pouco de efeito Mandela, muita gente tem, por exemplo... com a Daiane dos Santos não ter sido medalhista olímpica, a gente lembrar claramente dela ganhar várias medalhas. Isso. Não, mas ela foi medalhista olímpica. Ela ganhou mundial, ela ganhou... Não, ela ganhou pan-americano, né? Ganhou mundial e pan-americano, né? Pan-americano, né? Uma coisa é não ter ouro, mas ela não tem nenhuma medalha olímpica? Não tem. Não tem, não. Tá vendo aí, ó. Triste, né, Bruno? Caraca, não é possível. Olha o Mandela acontecendo ao vivo aí. Isso é efeito Mandela mesmo. Eu podia jurar, ouro não, mas eu podia jurar que alguma medalha olímpica ela tinha. Nenhuma, mano. Nunca ganhou, infelizmente, mano. Né? Nossa querida Daiane dos Santos com o brasileirinho não tem nenhuma medalha olímpica. Né? Bruno, coloca aí Daiane dos Santos medalha olímpica. O primeiro texto que vai aparecer é hoje a ex-ginasta gaúcha, hoje tem 41 anos, nunca ganhou uma medalha olímpica. Tá aí, ó. Não, e Daiane dos Santos que tem uma coisa que eu acho maravilhosa em ginástica artística, que é a pessoa ter, tal qual os jogos de luta, o especial. Que ela tem que tem o nome dela. O nome dela. Isso é muito foda. Ela tem dois, foda. Se não me engano. Que é o Dos Santos 1 e Dos Santos 2. Mas, Evandro, com certeza ela foi uma das que abriu os olhos do brasileiro pra ginástica. Sim. Aí, né? Junto com a Daniela Hipólito e tudo, né? Tem uma matéria, Juras, da Rebeca pequenininha, pô. Falando lá que... E era sobre a Daiane, tá ligado? E aparece que a Daiane era a inspiração dela. Que ela... A Daiane foi treinar no centro em Guarulhos, onde a Rebeca tava, e aí ela fala, pequenininha lá, o cara é muito bonitinho. Foi muito legal essa parte das Olimpíadas da ginástica e tudo mais, mas o maneiro das Olimpíadas é que acontecem muitos esportes ao mesmo tempo, né? Sim. A gente teve uma cobertura gigante, tanto da Sport TV lá com seus 4 canais, a Globo na TV aberta o dia inteiro passando, e a Cazé TV no YouTube arrebentando lá com 4 canais também, né? Bom pra caralho, não tem como. Eu sou fanboy de todo o Casimiro Verso. O mosaico que eles fizeram pra TV foi bom demais. Eu não vou nem comentar o caso em específico pra não gerar controvérsia, mas andou rolando na internet uma comparação entre transmissões de certos esportes aí que é até injusto, hein, mano? A transmissão do Cazé TV comparando com outras transmissões aí é até injusto, cara. A qualidade da narração, você tá maluco. Eu não entendi a comparação aí. Então, é que é gosto. O Bruno tá falando, a Cazé TV, os seus narradores são escolinha esporte qualitativo. Isso. É uma galera que tá ali pra passar a emoção do negócio. É. E outras emissoras, não só a Globo, é mais jornalístico o negócio. Então, com certeza. É bem diferente. Eu achei legal que eu sempre fui muito rato de assistir essas paradas. Pô, na boa, assim, não vou falar, desculpa. Caraca, deixa o Felipe falar, cara. Rapidinho, peraí. A Globo fez a maior idiotice da vida dela, desculpa. Qual foi a idiotice da Globo? Porque assim, saiu o Galvão, qual era o segundo maior nome dentro da Globo, mano? Pra narração. Kleber Machado. Era o Kleber Machado, velho. A Globo hoje tá deprimente, porque largou o seu segundo maior nome de narração. Ah, mano, não. Vá tomar banho. O maior narrador da Globo atualmente é o Everaldo Max. Nem é, pra Globo é o... O cara que substituiu o Galvão pra Globo é o... É o Luiz Roberto. É o Luiz Roberto, mano. Nem dá pra comparar. Não tô falando que ele é ruim, mas não dá pra comparar nem ele com o Galvão e nem ele com... Você tá de brincadeira comigo, cara. Brincadeira! Pô, Bruno, na Cazeta TV, além do teu Luiz, que é gênio, tinha um Rômulo Mendonça. É gênio. O Rômulo Mendonça é muito pica, não dá. O cara faz qualquer merda ficar engraçado. São bons narradores, só que eles têm o estilo da internet, né? Mas o E não problema... agrada todo mundo, tem essa também. É. Mas ele tem um problema de, por exemplo, você colocar na TV, você tá assistindo lá com as crianças, um comentarista fala, puta que pariu, isso caralho, é que... Aí é complicado, né? Tipo assim... Como se a criança não escutasse isso aí na rua, cada 5 segundos. Não, mas outra coisa mas é o pai incentivar, né? Pô, ouvir. É diferente. Pelo amor de Deus, né, mano? Você tem um padrão de transmissão esportiva, né? Não, o padrão deles é esse aí. Qual o problema? Não, é isso que eu tô falando. Por isso que não é pra todo mundo. É isso que eu tô falando, entendeu? A Cazé TV, ela faz um serviço muito foda, porque enquanto a Globo tem um canal ali na TV aberta, você tem que ir na TV assistir, né? A parada, eu sei que tem Globoplay, essas coisas todas... Mas você está no YouTube e ter 4 canais disponíveis com vários esportes acontecendo ao mesmo tempo é uma coisa muito maneira, né? É uma coisa totalmente diferente e é por isso que a audiência foi gigante, né? Na Cazé TV. Ainda é muito desproporcional comparado com a Globo? É porque, enfim, um é TV aberto, o outro é internet, né? É o YouTube, né? Uhum. É óbvio que vai ser desproporcional. Mas, cara, foi um trabalho muito maneiro. Acho que é a Olimpíadas que a gente mais conseguiu ver as coisas, né? Tipo, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente conseguia assistir tudo ao mesmo tempo, cara. Só de ter transmissão de tudo já é um negócio diferente, né? E tudo Exato. Comentado, né? Isso. Eu lembro que em outras Olimpíadas ou até Pan-Americano, que é um negócio que eu sempre gostei de assistir também, e que sumiu, o que é bizarro. Eu lembro de ser criança, o Pan-Americano, até antes do Rio, né, de 2007, o de Santo Domingo em 2003, saiu um negócio muito forte na televisão. Mas desde que a Globo... parou de comprar os direitos, a Globo e a Sport TV pararam de comprar os direitos do Pan-Americano, parece que ele nem existe mais, né? Você nem ouve falar. Teve Pan-Americano ano passado, mano. E a gente não... É verdade, né? E ninguém tá ligado. Mas isso é uma coisa... Não, o Cazé não tá atrás de também? O pessoal da Cazé TV não tava falando de pegar pô, já se, e... se eles não forem pegar... Eles querem pegar tudo, cara. Todos os campeonatos eles querem pegar. Pô, mostrou aí que a galera gosta de ver coisa, mano. Se você tiver... Sim. Se você criar um ambiente propício, a galera vai assistir. Ainda mais o Pan-Americano. O Brasil ganha medalha a cada 15 minutos. Vocês lembram que as Olimpíadas de Londres... Teve as Spice Girls. De 2012. Foi transmitido na Record. E a gente tinha a sensação que nem tava acontecendo direito as Olimpíadas. Sim, não, exatamente. Não. Calma. Teve porque questão sim, de costume. Pô. Questão de teve costume sim. De você assistir sempre na Globo, sabe? As pior coisas. Que tinha sim, mano. A Globo sabotou bonito essa pô, conversa. Foi até paia, porque você botava o jornal que passava na Globo lá e os caras nem falavam do Brasil ganhando medalha. Isso. Sim. O que é ridículo do ponto de vista jornalístico, né? Ridículo demais. Ridículo totalmente. Isso não é jornalismo. É o que a Globo tá fazendo agora, só que ela quebrou a cara com o caso da Fórmula 1, que ela fez o mesmo esquema. Vou parar de transmitir, essa porcaria vai morrer. Bonito. E tomou bonito, porque a Band tá comendo solto. Ou a maior temporada, ou uma das melhores de tudo. Exato. E a Fórmula 1 só cresce também, né? Só então, cresce, as mano. Redes sociais impulsionaram muito também a Fórmula 1, né? Sim. É, eles não contavam com o efeito do documentário da Netflix. Isso. Que virou muito grande. A né? série, né? A série documental que série resume documental. Os jovens tudo acompanhando. Dirigir pra viver. Pior que é mesmo, garotada. Eu gosto de ver essa porra. TikTok, porque os pilotos tudo 20 anos, bonitinho, Bruno. Aí estão tudo no TikTok fazendo dancinha, cara. Eu acho que carai. Eu comentei aqui com vocês, se vocês não estão entendendo. A própria... Tua filha, comenta aí. Não, própria minha filha. Tua filha é apaixonada pelo Max Verstappen. É, o Bruno não assistia nada de Fórmula 1 por causa da minha filha e comecei a assistir. Não é isso que eu vou falar, mano. Mas isso é verdade, eu tinha parado de assistir Fórmula 1. O Bruno era da época assim, ó. Eu parei de assistir Fórmula 1 quando o Senna morreu. Pra mim, a Fórmula 1 acabou ali. Foi mesmo. E aí eu voltei agora. Mas não, o que aconteceu foi o seguinte, cara. A própria FIA tá pegando... FIA de quem? Né? A própria FIA tá pegando e fazendo... Não fui eu que fiz essa piada. Fazendo conteúdo pra juventude. Eles pegam os pilotos. E assim, porque antigamente que a gente vê era o piloto na pista, no máximo entrevista. Vocês não estão ligados. Você entra nas redes sociais agora, tem os pilotos provam comidinhas, os pilotos tentam foi descobrir demais quem é outro piloto quando era criança. Tipo, vários programetes pra juventude mesmo, tá ligado? Juventude, os velhos de 40 anos tudo assiste isso também, você acha que não? Também, mas o que revigorou foi a juventude, pô. De média, a gente tem entre 20 e 27 anos os pilotos de Fórmula 1. Nossa, alguns têm mais, né, como o Hamilton, que é mais o velho. O próprio, né, Alonso, como, né? O Pérez, né, o Sérgio Pérez também é mais velho, tudo 30 e pouco. Mas a maioria é o jovenzinho, mano. O jovenzinho tá ali, tá curtindo e tudo mais. O Verstappen, que tem cara de velho, tem 26 anos só, mano. Pois é, é jovem. Sabe, é loucura. E aí é sucesso demais. Mas voltando aqui pras Olimpíadas, é muito louco como esses esportes que a gente acaba, sei lá, acompanhando porque existe um brasileiro muito forte nesse esporte, né, em específico. E aí a gente vai com força, tipo o vôlei. Cara, o masculino e feminino do vôlei, existia uma fé muito grande, principalmente no feminino, que o feminino ia chegar na final e ia ser campeão. É, e aí chegou lá nas semis e perdeu. Perdeu. O masculino, que levou só pau, né? Perdeu praticamente todos os jogos masculino. Foi muito vergonhoso. A seleção masculina de futebol, que nem foi para as Olimpíadas, que é uma vergonha isso, da... Isso é loucura, não existe. Maior do mundo aí. Não, e sabe o que é mais triste? Eu não lembrava, e um amigo gamer deixou nos comentários, cara. Não é a primeira vez que o Brasil fica de fora do masculino nas Olimpíadas, velho. Já pois ficou é, várias não. vezes. Fora as vezes foi eliminado de besteira, né? Isso, o país que se diz, se autoclama o país do futebol, ficar fora já, de uma Olimpíada já era, é ridículo. Isso aí, né? É ridículo. Não existe mais isso, não. Esse negócio, Bruno, é porque a gente ficou com a sensação de que chegou um momento que, como o Brasil não ganhava as Olimpíadas, a gente disse assim, o que se importa com as Olimpíadas, cara? Importa a Copa do Mundo, foda-se aí, não sei o quê. E outra, hein, essa regra besta de não poder mandar jogador é autoimposta, né? Porque o Comitê Olímpico não tem nada disso, né? É a gente que não quer mandar o time principal. Três jogadores, de né? Futebol? Tem que ser três jogadores. É. Não, é regra. Não, é regra. Isso é regra olímpica mesmo ou é regra do COB? Sim. É regra olímpica, é. É da FIFA que rola. O futebol tem problema na Olimpíada por causa da FIFA, né? Sim. A FIFA não quer o futebol na Olimpíada, então ela fica meio que... A FIFA não é uma concorrência, né? A FIFA está por causa disso. Aí eles ficam inventando, tipo, umas regras pra poder diminuir o apelo mesmo e, tipo, até pros próprios jogadores, sacou? Que, por exemplo, você pega outros esportes. O basquete esse ano, os Estados Unidos resolveu mandar. Agora a gente vai mandar o time de verdade, Dream Team de verdade. E foi lá, fio. É que só isso o aí, futebol geralmente, quem masculino... Decide, isso é muito diferente, exatamente. Quem decide que tem a restrição. Essa porra aí. O feminino, por exemplo, é liberado, qualquer idade, entendeu? Vai todo mundo mesmo e é isso aí. Ah, porque agora tem, né? Porque... Tem o quê? Nem 30 anos que tem futebol nas Olimpíadas, feminino. Nem tinha, né? Foi ter em 96 pela primeira vez na Atlanta. O maior nome dessa Olimpíadas é a Rebeca Andrade, né? Da ginástica, ganhou diversas certeza. Medalhas aí. E foi roubado, hein? Era pra ter levado mais medalha, foi roubado. Caraca, a gente foi muito roubado nessas Olimpíadas, hein? Todo mundo contra o Brasil, rapaz. Contra tudo, contra todos. O Surf lá, mano. Japão, pô, e o Japão? Até a natureza foi contra o Brasil, parou de ter onda, mano, no surf, pô, como assim? No mínimo esquisito, né? Justo na hora do brasileiro. É. Tem podia que ser qualquer hora aí, né? A Raíssa ganhou medalha de novo, né? A Raíssa no ganhou. Skate, né? Na última manobra foi. O Felipe, que é do skate aí, explica esse fenômeno dos japoneses aí, filho. Os japoneses comendo solto. Até japonês no skate chintado, brasileiro. Felipe. Pode? O brasileiro que ganhou a medalha no skate é descendente de japonês, mano. Japonês copiando o Brasil, caralho, em tudo. O Brasil faz uma coisa e eles querem fazer igual a gente, mano. Já é isso. Eles fazem pagode, fazem tudo hoje em dia. Pô, não é só no skate, é qualquer esporte, né? A maioria dos esportes os caras são foda. É mais isso. O negócio do skate, o bizarro, é que, principalmente no feminino, é a galera muito nova, né? Tipo, a galera... Nossa, umas pivetas de 12, 13 anos. A galera que é, tipo, histórica do skate, assim, que tem entre 25 e 30 anos ou mais, assim, eles não dão conta de acompanhar os meninos de 15, velho. Não tem. 12. Inclusive, não tinha um tiozinho com 60 anos, eu acho, lá, um tiozinho? Foi o cara que foi da Austrália, não era? África do Sul. África do Sul, isso, é. Foi, teve. Ele teve na última também, de Tóquio ele também tava. Cara, destaque pra Bia Souza, né, do judô, que ganhou uma medalha foda de ouro. Demais. Lutando igual o Virtua Fighter, Bruno. Que era peso pesado, né? É, caraca, né? Maluco. Você pensa assim, não tá nem fazendo força, mas meu Deus do céu, o esforço físico ali, mano. É inacreditável, mano. ela arrebentou demais, grande história. As meninas lá da dupla do vôlei de praia, né? Ana Patrícia e Duda grande também. Grande jogo também assisti, mano. Jogando contra as canadenses, né? Muito. A hora da treta, pô. Ela gritando na cara da mina, que bom demais. Bom demais, mano. E aí o cara colocando... O DJ foi sagaz, hein? Porque elas tretando... Imagine, né? Brigando pra cara. Do nada mandou o Imagine do John Lennon, imagina. Todo mundo cantando e até elas bateram um pau. Mas essa cena foi... Elas começaram a rir, assim. É. Foi maneiro demais isso daí. Cara, foi uma boa Olimpíadas, né? Foi bem maneiro, né, esse ciclo olímpico aí. Não brasileiros que chamaram a atenção também. Aquele cara turco, o atirador. Putz, ele e a coreana. E a coreana, né? Extremos. Que a coreana é totalmente anime, toda preparada, não, montada. A coreana, Bruno, uma personagem de um jogo do Kojima, paramentada até a meia da menina, devia ter alguma coisa tecnológica ali. O Exato. Cara tava tomando uma breja com os amigos dele e foi lá ganhar a medalha, pô. Exato, só pegou, me deu uma arma. O cara chegava, pegava a pistola e atirava, mano, de chinela. Exato, tinha um sonho e uma arma. Foi lá e meteu uma prata. Esse cara é muito lendário, meu Deus, cara. É muito bom. E aí foram entrevistar e falou assim, eu sou um atirador... Ai, como que é? Natural shooter. Tipo assim, pra mim isso aqui eu faço sem esforço. Atirador nato. Atirador nato, exato. Muito foda, cara. E a polêmica da menina da Austrália lá do breakdance, o que vocês acharam? Cara, que vergonha, não, né, mano? Aquilo ali, se fosse vergonha, o Jurandir, né? Ele nunca mais melhor. Vai voltar pras Olimpíadas, né, o breakdance. Acabou, não, né? É vergonha, você tá ligado que ela manipulou o sistema lá dela, de seleção lá, pra ser escolhida. Aham. Uhum. Caraca. Caralho, peraí, isso eu não sabia, como é que é? Então foi o certo. Ela imitou uma enceradeira, caralho. Ela é uma... Putz, eu não... Já tem tanto tempo que já rolou a Olimpíada, né, de verdade. Já passou tempo, né? Mas ela é... Ela tem alguma relação com alguma organização de breakdancing lá da Austrália. E aí, no processo de seleção que ia ter, ela fez alguma manobra lá pra ela ser escolhida. Sacou? Tem várias, obviamente tem várias pessoas muito mais bem qualificadas no país do que ela pra fazer aquilo, entendeu? Mano, ela fez o canguru no meio da dança. E desmereceu o breakdance, né, cara? Ficou. O breakdance virou piada mundial por causa desse tipo de coisa, que foi o que viralizou, né? Todo mundo falando, caramba, é futebol, futsal não é esporte olímpico, isso aí é, pelo amor de Deus. Pipa não é esporte olímpico, cara. Como é que não é pipa, não é olímpico? Agora, uma das minhas histórias favoritas, que é sempre bom ver gente cheia de querer se fudendo, é o cara lá do salto em altura, mano, o americano. É. Vocês viram essa? Que ele não quis dividir a medalha. E aí, na hora do desempate... Mano, maravilhoso. Foi um dos últimos do dias, salto, né? Do salto... O salto em altura ou salto com vara, você tá falando? Salto com vara, salto com vara. Salto... É que o salto com vara, o único vídeo que eu vi foi do cara que bateu com a vara. Você viu isso aí, não? No Bilal, com a vara, né? Na vara, é. Bela vara, inclusive. Mas foi assim, Bruno. O cara era um australiano e um americano. E os dois tinham saltado igual. E aí o juiz falou, se vocês quiserem dividir a medalha, tá ok. Inclusive foi o que aconteceu aqui no Brasil, na Olimpíada do Brasil. Que é uma das cenas mais fodas que tem esse vídeo. Quando o cara sugere eles dividirem, e os dois ficam felizaços e falam, porra, sou medalhista de ouro olímpico. Aí aconteceu exatamente a mesma situação, eles tinham saltado 2,36, e aí o juiz sugeriu. Aí o americano falou, não, vamos continuar disputando aí pra ver quem ganha a medalha de ouro. Perdeu. E aí... Ele perdeu! Olha que delícia! Toma na cara, otário! E o australiano ficou com a medalha de ouro. E aí, por isso, terminou empatado o ranking de medalhas lá em ouro. Exatamente, foi muito foda. Imagina esse cara o resto da vida dele, mano. Arrependido. Porque se ele tivesse aceitado, os Estados Unidos teriam uma medalha a mais que a China. E aí teria levado o ranking. Que doideira, né? Não, e ele teria uma medalha de ouro, né? Exato! Muito foda, Felipe! Acho que é o mais importante. Porra é essa, mano? Mas é o típico cara que é assim, pra eu ganhar, alguém tem que perder. Exatamente. Pra ele, era inconcebível a ideia de duas pessoas ganharem ouro, né? Falaram, não. Perdeu, eu quero ser o melhor, né? Exato, eu quero ser o melhor sozinho. Tipo, o cara não sabe dividir. Porque já rolou, né, de dividir. Foi salto em altura também. Foi salto em altura, no Rio. Não, foi de Tóquio mesmo, não? Não lembro, eu acho que foi no Rio. Que era um italiano e um cara... Isso, é do Catar, né, o cara, se não me engano. Catar? Até porque, se eu não me engano... O que acontece se eles ficarem brincando de um saltar mais alto que o outro, tipo, pode ficar pra sempre. Tipo, fica eterno, né? É, tanto que nesse aí foi 2,36 e na hora do desempate foi 2,24. Foi em Tóquio. Então, italiano dividiu com o cara do Qatar. Qatar mesmo, é isso mesmo. E aí era 2,34, Bruno, e ele não conseguiu pular, o australiano conseguiu. Esse Ponto vídeo é mais. Foda, porque o juiz tá explicando o que tá rolando, ó. Vocês podem saltar até o fim aqui, até alguém conseguir. Ou a gente pode dividir a medalha. Aí o Qatar já olhou pro cara da Itália e falou: Tá maluco, beleza. É muito foda, mano. Beleza, vambora. Muito bom. Tá decidido, vamos decidir. E eles ficaram pulando, comemorando. E o cara ficou feliz, o cara da Itália ficou felizaço, aço. É, mano. Bom, mas dá de ouro, caralho, né? É, pô, é, tá bom. Eu não dá pra entender a cabeça do americano. Mano. Esse cara, ele acha que ele é o protagonista, esse americano aí. Tem certeza? É, então, é isso. Ele não consegue dividir. A ideia dele é não síndrome pode de ter protagonismo. É? É isso. Essas Olimpíadas, elas foram bem diferentes, assim, agora né? Agora ele é o antagonista. As competições aconteciam próximo adianta, do, né? dos monumentos, né? Aconteceu próximo dos monumentos de lado de Paris, né? Na Torre Eiffel, no pé dela era a de vôlei de praia, né? Legal. Era sempre nos lugares muito bonitos, assim. A abertura já foi polêmica, né? A abertura polêmica pra cacete. O polêmico foi tanto de gente que passou mal lá, com os caras querendo fazer prova de triatlo no Rio Sena. É, absurdo. Rio de bosta, né? Quem diria que passou mal? Os caras malucos. Quem diria que nadar no rio, que é o esgoto, tá só aberto, ia dar ruim. Não, e o pessoal reclamando também anos. Da comida, né? Não teve reclamação da comida. O pessoal engolindo água no meio da prova. Faz fuder. A casinha do lado lá dando descarga, tá ligado? E o povo lá, 10 km. O Isaquias também, lendário, não dá. Chitado. Isaquias muito foda, né? Eu assisti a prova do Isaquias, mano. O cara tá maluco, Felipe. Como é que... O cara tava, sei lá, em quinto. Aí passa 10 metros, já foi, pulou pra segundo. O braço demais, né, mano? Pô, teve muita cena foda, mano. O maluquinho do ping-pong. Próximas Olimpíadas nos Estados Unidos, né? Los Angeles, né? Los Angeles. Inclusive, melhor cena da Olimpíada inteira foi meu amor chegando pra pegar a bandeira lá, né, filho? Você viu? O encerramento foi maneiro. Teu amor? Esse é amor. Tom Cruise, velho, chegando. Ah, Snoop Dogg? Ah, Missão Impossível, é. Total Missão Impossível, cena. Você não viu? Fazendo videozinho dele entrando no avião, porra. É bom demais, pulando de paraquedas. Aí transformou tudo. O letreiro lá de Hollywood, botou Hollywood, né, meu? É, ficou muito isso. Legal. Vai ser um show bizarro, hein, Bruno? Só por aquele encerramento ali, puta, mano. Não, vamos fazer um filme, né, mano? Mas será que isso vai dar conta? Os caras não deram conta de organizar a Copa América aí, só foi desastre, tá de desastre. Ah, mas é porque é Copa América, né, mano? País de maluco danado, velho. Não, acho que os caras vão, porque pra ele, Olimpíadas, o bagulho é diferente, né? Porque eles têm... Futebol, eles sabem que não tem chance. Agora, quando é a Olimpíada, eles estão sempre ali no topo do quadro de medalhas, filho. Apagado? Não, é porque eles organizaram a Copa América agora e deu vários problemas de organização. É porque eles não ligam pra de verdade. Você tá ligado? Eles não ligam. Futebol não é nada, mano. Isso é verdade. O futebol não é nada mais ou menos. O feminino lá é? Não, então, aí. Feminino, mas a Copa América era masculina, pô. Os caras não ligam. Ligam, mano. Eles ligam. Eles só não são bons. Eles ligam. Eu quero saber quando que a Olimpíada vai ser em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Faz campanha aí, Felipe. Belô 2000 e qual que é a prova? Com aquele campo maravilhoso do MRV. A gente tem estrutura, não. O estádio JBL lá não precisa nem acender nenhuma luz lá. A gente tem mais estrutura do que isso. Belo Horizonte suporta. Suporta, loucura. Suporta. Tem que ter no Brasil de novo. Mas eu não tô botando muita fé, não, filho. Eu boto fé, não. A Olimpíada inteira em Belo Horizonte tá maluco. Nunca nem pisou. Um dia só aí só o surf que vai ser lá em Itapuã, no Espírito Santo. Ó, se liga, um negócio que é a praia do Mineiro, né? Exato. O Bruno levantou a pauta do Brasil ser país de futebol, a gente falando de futebol feminino. Jogadoras registradas nos Estados Unidos abaixo de 18 anos. Registrada efetivamente, carteirinha de jogadora de futebol. 1,5 milhão no Brasil, menos de 3 mil. Cara, é outra parada, né? Mas que aqui o Brasil é o país da ilegalidade, né? Ninguém nem... Não, mas então, mas isso mostra um profissionalismo, saca, Bruno? É, se elas estão registradas, é porque faz tem diferença, um acompanhamento. Né? É. Com certeza. Isso, aqui isso pode é verdade, ter mais de 3 mil jogando, beleza, mas aonde? Na rua de casa, no campo, junto com os moleques, sabe? É doideira, cara. Técnico aqui, ó. Técnicos credenciados para dar aulas de futebol feminino. Nos Estados Unidos, 72 mil. No Brasil, 1.300. E esse é o país do futebol. E a galera acha que lá a turma só joga basquete. É o país de jogar bola, achei... talvez. Não, talvez eu, não. Eu achei curioso esse negócio da premiação, porque quando tinha o imposto da medalha, muita gente falava assim, é um absurdo, é o país do imposto. Aí tirou o imposto, é um absurdo a gente continuar pagando imposto e eles não. Tipo, não dá pra agradar ninguém, né, mano? Não existe... Mano, eu já falei, é diferente isso, mano. É diferente. Não existe, mano, meu termo de nada. É um propósito totalmente diferente. Eu acho justíssimo nesse caso não pagar imposto, porque é outro propósito ali. Não, e ele chega nas Olimpíadas e quer que todo mundo ganhe, né? Mas acompanhar os 4 anos de ciclo, porque o pessoal... Pô, as Olimpíadas, mano, é o grande... É o ápice do negócio. Exato, mas pra chegar ali... Se fosse a final pra todo mundo, só que o que eles sofreram até chegar nesse momento, até chegar, ninguém viu, né? É, 4 anos aí é brabo, rapaz. É igual o Felipe às fala mais, direto aí, pô. Todo mundo vê os tombos que eu levo, mas ninguém vê as pingas que eu tomo, né? Exatamente. Tô 4 semanas sem beber álcool, muito obrigado. Sem beber água? Sem beber álcool. Álcool Zulu. Álcool Zulu, mas o restante... Não, qualquer... Estou limpo, tem 33. Por isso que tá doente, né? Ficou doente o corpo, não aguenta não. O corpo tá respondendo, né? O corpo tá repousando, né? É que faltou o álcool pra o álcool é, né? Esterilizante, pô, tá faltando. Antisséptico. Esterilizante. Esterilizante, É isso, fechamos! Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. Eu sou Evandro de Freitas. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bundas. Nos encontramos na próxima. Tchau!